вместо пассажира 112 снизу зайти. Salvador, boa noite, Oceania Armeia 258, 2 milhas de centro. Oceania Armeia 258, altimetrono 015, número 2 na aproximação, guarde pista livre. 015, número 2, 76258. Solano 3 à direita, Solano 219, boa noite. Da 3600, livre táxi Alfa Juliette, portão 9. Reduzindo para 240, próximo de Pelo. Oi, Pelo, você pode pegar, vou direto Duna. Direto Duna, agora, tá 4062, reduza para 229. Solo 16, à direita, Solo 219, boa noite. Direita, Solo 219, boa noite. Número 43, descerá 2000 pés, ajuste na 065. 2000, 253-44, sendo identificação, bar e descida para 050, autorizado. 250, identificação. Paulo, boa noite, Oceania 6258, entrou a pista. Oceania 6258, gente, tá livre o táxi via Alfa Juliette, portão 01, né? Alfa e Juliette, portão 01, 6258. 230, tudo 244. Azul 4062, declaração para sequenciamento, esquerda 015. Início dessa proa, radial 280 de Salvador. Esquerda, próximo de 24. Com 1896, sendo identificação, chega da Mari, desça para nível 060. Azul 4062. Desça para 3.000 pés, ajuste na 095. 3.000 e 5.000 pés. O 643 vai iniciar a redução, Teresa. Gente, autorizado ILS, reporte estabilizado no 643. Vai reportar estabilizado no 643. Azul 4062, curva à direita para a 040. Direita 040, azul 402. No 643 pode voar direto em dia, tá, senhorita? 643 mantém a posição. Pode ver, tu. Poxa, guardando, 643. O 1643, para o curso do localizador, esquerda, 150, reporte estabilizado. 150, guardando estabilização, agora 643. Para o curso do localizador, direita 080, desce para 2000, ajuste na 095. Direita 080, 2000, 20, batendo Estabilizou, Gol 943. Gol 943, complete aproximação, torre 1895. Confirma a frequência, 189. 118, decimal 95. 1895, obrigado. Torre Salvador, 1943, boa. Tipo 1943, está baixado travado? Baixado travado, senhor. 1015 o altímetro, o vento é 1,00 graus, uma centena com 0,8 nós, tem livre pouso, pista no zero, gol no 643. Está livre o pouso, gol no 643. 3,44, desça 2.000 pés. Ajuste 1015, autorizado ILS, aposta autorizada. 2015, autorizado ILS, 344. Estabilizou 402. Azul 4062, completa aproximação, torre 118, decimal 95. Salvador, boa noite, azul 4062. Salvador 62, boa noite, aposta passando Simbra com trem checado, número 2, altímetro 1015. 062, chama Simbra, 1015. Bom, 1896, desce para 2000 pés, ajuste 1015, livre de restrição de altitude na posição intacta. No solo 26, direita solo 219, boa noite. 219, obrigado. Deixa eu travar o bater na deixa. 62 tem livre pouso, pista no 0, vento 120 graus com 08 nós. Livre pouso, pista 10, bater na deixa. Boa noite, vou no 643. Tá livre o táxi para o pátio 3, pátio de aviação geral. Prossiga via Alfa e Kilo. A posição é a 08 do pátio 3. Pátio 3, Alfa Kilo, posição 8 do pátio 3, zona 643. 2, Solar 29, à direita, Solar 219, boa noite. Direita 29, 4, 0. 8, fica mais próximo aí, ó. Ao Singers? Afirma, no sentido aqui, em direção ao terminal do passageiro, fica próximo aí ao prédio da Infraero, à sua esquerda, posição 08. Ah, positivo, obrigado, viu, já sabe que tá. Tá, né? Solo azul 4062. Azul 4062. Boa noite, Calheiro Táxi. Via Alfa e Kilo. O parqueamento será no pátio 3, a posição 07. À esquerda de um Boeing da Golf. Alfa Kilo, pátio 3, posição 07, azul 4062. Afirmativo. Livre pouso, pista no 0, vento 08, 0 graus com 05 nós, trip 5344. Sim, está livre pouso, trip 5344. Com 1896, resolva para aproximação, chame torre de 1895. 1895, obrigado. Salvador, boa noite, 9-6, passou externo baixado e travado, aguardando o pistolinho. Boa, aguarde, 9-6 com 1015 no altímetro. Aguardando. Trip 5344 no solo 33, próxima direita, solo 121 decimal 9, boa noite. Próxima direita, 119, 5344, obrigado, boa noite, muito bom. 344, boa noite. Alívio táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3. A posição é a 05 do pátio 3. Alfa e Kilo, posição 05 do pátio 3. 5344, obrigado. Agora o ponto ar. Boa noite. Cine Ponto, boa noite, 9-6. voo no 714 na posição 2 para prospecto de lançamento. Chegou no 714, está autorizado, chama o táxi. Apontará para o táxi e prospecto de lançamento. 96, no solo ao 36, está livre o táxi via Alfa e chame antes da Juliette. Boa noite, 96, mantenha a posição da cidade Juliette, seu portão é o 04, aguarde para ingressar no pátio. Gol no 714, está pronto para o táxi, POB 13, desce ao modo, 2 horas de autonomia, alterna Salvador. Direita Índia Alfa, Pontifera 2, 118.95, altímetro 1095, bom voo, 1714. Versátil, Índia Alfa, Pontifera 118.95, 1500, graças a Deus. Essa via Juliette, portão 04.